no TAM 3868, aciona a identificação, mantenha nível de voo 390, chame no ponto de alta e descida. Qual é o número, Max? 76? Qual é o número, Mac? Ponto 76? Posição de câmera está para 78 ou superior? Copiado. Lufthansa 501 Recife, Squawk Ident. Maintain flight level 330 and that position Ambet. Alpha, Mike, Bravo, Echo, Tango. Contact frequency 134.8. A 3891 no tráfego, agora 1h40 milhas, rumo nordeste. Vai livrar o nível de voo 330 em descida para Recife, Airbus 320. Tá acompanhando. O 3891 está autorizado a voar na proa da posição Adolfi. Europa 084, please say your MAC number at flight level 370 and the cell call code. Okay, MAC number 370 is point decimal 0 and... our registration is Echo Charlie, Kilo Oscar Mike. Okay, the cell call code, cell call. Cell call code. Excuse me, Fox Mike Lima Quebec. Fox Mike Lima Quebec, thank you. Climb to level 350 and expect the level 370, okay? Roger, thank you. Para o centro, confirme. Lufthansa 501, go ahead. Lufthansa 501, climb to flight level 350 and report VG. Voo no 643, aciona identificação, sou para nível de voo 360, após Maceió, vou para o de Adolfi, a chegada prevista é a bomba. Será 6224, desse está nível 100, corrige, 150. 150, serviço Adeste está encerrado. Ao livrar, chama o controle Aracaju 120.3. Tá Tá 67 milhas em distância de Aracaju agora. Estimativa, livrar nível de voo 210, chame o controle em 120 decimal 3. Oxané 6224. 1203, desce até o 150, 6224. ONU 160, chame o controle de Maceió, frequência 119 decimal 25, composto. Tan 33 no meio, chama em Recife em 134 decimal 8, alterna 128 decimal 7. O TAN 3305, chame agora o controle, frequência 119 decimal 1. Boa noite. Roger. E 2509. Reduzindo para 2509, descendo para 4 mil pés, está livre da restrição em Quinta. Tá, 3600. aceita a redução. Boa noite. Firme. Boa noite, 05, aceita a redução. Ciente. Air Portugal 020, clear to line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 04 knots, QNH 1013. 013, clear for line up and take off 10, Zona 52, informo que o tráfego que precede na aproximação está agora nessa posição de 1 hora, 11 milhas, um Boeing 738 da companhia Gol. Está com aproximadamente 1.80 nós e ground speed. Já estamos reduzindo. Estabilizou o visual, boa noite 05. Noite 05, completa aproximação, torre na noite decimal 6. Noite 6, bom. Tá 3152, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 0, na 3. Reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. 2000, vou reportar estabilizado, 3. Tá 3600, desce mantém 3000 pés, o ajuste na 0, na 3. 1-0-0-3, descendo para 3.000 pés, usando 3600. Boa noite, 05, 2 milhas e meia índia, certo? Air Portugal 025, Airborne at 2424. Salvador Departure Control 120.8. 108, Air Portugal 020. Meia, boa noite 05, última aproximação, reporte marcador externo, baixado travado, ajuste no 0, 1 no 3. É Portugal 080, radar contact on departure, climb and maintain flight level 390, book a departure. Seguindo 3600. 3600, mantenha. Informo que o tráfego que irá prosseguir na aproximação é um tráfego da companhia, um Airbus 320, está com aproximadamente 190 de ground speed, passando 3000 pés para 2000 pés. A gente está reduzindo então o TAN 3600. Boa noite 05, baixado travado? Baixou e travou. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 04 nós. Ele pousa no 0, 100%. Controle, o TAN 3600, faz um pequeno desvio à direita, aproximadamente 2 milhas. Gente, após desvios, voa Duna, 3600. Após desvio, Duna, TAN 3600. 3600 e reduz para 1809. Reduzindo, pode descer para 2000, está 3600? 2000 pés, reporte estabilizado em LS, descerrida pistana 0. Descendo para 2000, reporte estabilizado em LS, RC, 020, está 10, 3600, vano Duna, da presente. Sim. Percepção com campo à vista, 3152. 3152, torre no noite, decimal meio. 020, negativo to fly, depart position, maintain depart. Opening SRE, Portugal 020. Voo no 05, solo 27, vai virar direita, mantendo a minha escuta. Após os ataques via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, boa noite, passou timbre, vai estar checado, visual no ILS. 3152, confirme? Sim mesmo, 3152. Tá, 3152, avistado, autorizado pouso pista 10, vento 1920 graus 04 nós. Livre pouso, 1023, 1052. Linha 00, torre no 8, decimal 6. 118,6, grato. Ou melhor, controle, boa noite, acionei 6258, passa o 190 para o 150, essa escuta. 6258, desse mantenha 3000 pés, o ajuste no 0.03, monitor. Itap 3000, 1358. 6258, ajuste no 0.03. Estimativo no 0.03. Approach, go 1714 with you, sending to 170. 1714, Cocker Dent, clear Mari arrival, flying Mari position, descending maintain 4000 feet, QNH 1013. Ok, Mari arrival, fly direct to Mari, descending to 4000 feet, go 1714. Boa noite, 05. Boa noite, 05, autorizado ingresso, parte principal, portão 01. E a parte principal, portão 01, boa noite. 3152, solo os 3-1, vai livrar a direita, me escuta, e depois, após prosseguir, Alfa, chamar antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, da 3152. 545, the name of 12685, report you on 020, obrigado, até mais. É. 0 grau, 04, nós. Autorizado, pouso, cabeceira 90, TAM 3600. Salvador, boa noite, Zona 606, informação Bravo. Na 606, boa noite, senhora identificação, desse mantenha o nível 050, autorizado chegada Mário, ajuste no 0 no tanque. Identificou, 1 no 0 no 3, 7 ao 050, chegada Mário, Zona 606. 08-3162. São 3600, solo aos 33, vai levar à direita, na minha escuta, pós realizado Alfa, chama antes da Juliette. Para antes da Juliette, são 3600. Go 1714, fly Itapi position. Fly direct to Itapi position, 1714. Vai atingir 3000, 63, corrigindo 6258. 6258 desce para 2000, o ajuste no 063, reporta estabilizado no ILS XR da pista no 0. Vai para 2000, 1903, botar estabilizado, 6258. 9. Autorizado Alfa Juliette para o portão 09, da 3600. Grato, tem um ótimo final de semana. Atualmente está 3600. O 1714, descend and maintain 3,000 feet, QNH 1013. Down 3,000 feet with 1013, 1714. 1606, desce e mantém 4,000 pés, o ajuste na 0,3. 4,000 ou no 0,3, está liberado da restrição de mínima de altitude em mares? Afirmativo. Obrigado, 4,000, voo 1606. Inicie redução para aproximação. Reduzindo, 6258. Usando no Nacional da 10, pista vista, baixar a travar, 6258. Cena 6258, passando Duna, complete aproximação, torre na noite, sinal 6. Obrigado, boa noite. Boa. Boa 714, descendo em 10,000 feet, QNH 1013, clear, fine approach, electric hay, runway 10, report status. Ok, now. Down to 2,000 feet and we'll report established on the ILS X-ray, go 1714. Zero meia, desce, mantém 3,000 pés. O ajuste na 0,3. Oxiné 6258, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1,50 graus, 0,4 nós, ajuste no 0,3. Livre pouso no 1,0, 6258. Ok, obrigado, vou no 606. Quem de Paraguai tratou? Positivo, companheiro.